Demolindo no MC de brinquedo. Cago e te perde os dedos. E Salvador come sem medo. Morre mais cedo, morre mais cedo. Me joga no navio negreiro. Transformo ele em um cruzeiro. Bra pretos com dinheiro. Bra pretos com dinheiro. Jay-Z é 444. Suba 5 níveis eu sou 999. Jay-Z é 444. Suba 5 níveis eu sou 999. Jay-Z é 444. Suba 5 níveis eu sou 999. Essas ruas emotivas já não me comovem. Sei quem são meus inimigos e como se movem. Ah, quer saber quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Quem diria? Se pergunte quem seria se Kanye West nascesse na Bahia. Quer saber quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Quem diria? Se pergunte quem seria o Kanye West se ele fosse da Bahia. Tomei minha decisão, eu desisti do topo. Já que eu sou o próprio topo nas linhas de soco. Cês vão falar que são vendida mais, só agita mais. Grita Hakai num Haikai, acabo com todos. Eu não falo só da cena. O filme todo é uma piada. E a raiz desse problema é uma bola de vôlei, vai ser cortada. Cês vão sentir o baque, fi. É tipo ver alma penada. É o fim dos MC, Tony Stark aqui. Sem dinheiro não seria nada. Pra reinar, tipo tchala, fala, bala. Não me cala, pop igual mandala. Tipo Mandela, na arte da guerra, favela não abala. Eu tô escrevendo a nova cabala. Sou a porra de uma gaijin. E nessas terras não sou gaijin. A sua reza não comove a mim. É tão escorta quanto a lady. É melhor ficar no sapatinho. E não dizer que chegou com o pé na porta. Se só que cê não suporta. E é o primeiro a cair, tipo Kuririn. Minhas letras escritas no Alcorão. Cansei de morar dentro do porão. Vou subir pra uma casa grande e fazer de lá minha mansão. Ano de eleição, cego sem virtudes. Eu já vi de tudo, mas eu vou com tudo. Me deixaram sem nada. E mostrei pra vocês que eu poderia ter tudo. Meus dedos tocam universos, minha maldição na palma da mão. Só queria abraçar meu amor, mas ela me julga pela minha imperfeição. Ser preto aqui é ser foda, nesse mundo tão fudido. Vocês pagam só pra tá na moda, a gente vive no perigo. Os anjos não me protegem, sou exu divindade, sei quando agir. E oferecer o ouro em troca de favores, sua vida já não cabe a mim. A porta do céu tá trancada, engoli a chave e não vou te entregar. Somos deus da destruição, não viemos construir um bom lugar. Hakai, então vai, me diz quanto que custa pra ser feliz. Vejo leilões de sentimento em cada esquina que existe por aqui. Drogas e motos, pragas que matam uma sem fim. Isso é um término, mas ao invés de levarem meu coração, levaram o melhor. Se eu estragar sua cara, diz adeus pra Hollywood. Esses pontos costurados não são linhas do horizonte. Eu não jogo gambalde, não entendo azimuth. Eu tô tipo Chester Bennington, isso é collision curse. Eu rimo bem mais rápido em 110 e eu vou acelerar em outra trilha. Isso em BPM ou KMH. Boa pra nós, saúde pra família. Eu sei vocês vão tentar me matar. Eu sei vocês não entendem o que eu falo. Preto de verdade, vocês nem escuta. Eu tava de fuga e seu pai te deu carro. Eu tava tirando e vocês no YouTube. Vou capotar esses filha da puta. Depois vou roubar seus bancos da Recaro. Cinco playboy na mira dos fura. Vocês querem me grampear? Não acha nada, sou Young Nova. Sou Young Nova. Eu jogo chumbado. Carrego o peso da verdade, orgulho e ancestralidade. Imortal, minha palavra-chave. Não morri, voltei, não morri, voltei. Aguento o baque. Eu resgatei minha divindade. Trouxe o terror pra esses covardes. Imortal, minha palavra-chave. Não morri, voltei, não morri, voltei. Aguento o baque.